meu gol, meu gol, time 3, 18 do sinal 95. Chamado, eu tava na gol. Sapatango, Oscar, Golf e Kilo, desça para 2010, autorizado o sinal de procedimento elétrico, foi estabilizado no localizador. 463 do COS 31, controle simulador da 0-8. 0-8, passa a pena. Controle simulador, Gol Azul 4463, 800 pés de subida. Azul 4463, contato radar, suba para nível de voo 140, volta direto coral. Subida direto para limitador 140, perfura coral 4463. Azul 4463, confirma o nível final. 180, passo para frente. Azul 4463, autorizado nível final 180, suba e mantém o nível de voo 180. Autorizado nível 180, passo para frente. Um certo Recife, frequência no 2085, alterna 125.45. Recife no 2085, 125.45, alternativa, Gol 9250. Tudo lógico, autorizado acionar, porta de lógico. Lógico autorizado, alinhar e decolar tipo no 7, retorno 30 graus, 092. Lógico, decolado 235, circuito padrão, esquerda na 7, a porta não gira agora. Circuito padrão, esquerda na 7, terra Golf Oscar. Terra Charlie Oscar, você já recebe indicação de transponder, Tiago Delta, Moto Charlie? Tá firme. Grato. 4463, uma unidade para Block, serviço radar encerrado, mantenha nível de 180, chame controle e leste com fé. 120, destino 1. Autorizado pouso, pistola 7, vento 1, 0 graus, 0 mais 9. Tente, livre pouso na 7, Serra Gupioca. 2067, autorizado ali, área em manter, pista 1-0. Ali manter, pista 1-0, voo 2067. Cargou quilo, no solo aos 4-2, lembra a direita, aqui no Delta. Chamo São Salvador, 1-2-1, 19. 2-1-9, eu acho que eu vou. Só para informação, Terra Golfiosa pede para confirmar novamente, recebe o modo Charlie. Terra Golfiosa, afirmo, 410, 85, que não está em casa. Muito obrigado, graças. Alinhagem, autorizado decolar, pistola 0, vento 1-2-0, grau 0-8-9. Gente, está no sol aos 4-3, confirme o Pátio de China. Mata. Trago Kiosk, autorizado backtrack, backtrack a pista, reporte ligando na rua. Afirma, autorizado ingresso, a porta anel do centro na cabeceira 17. 2067, decolado aos 4-4, chama agora o controle de Salvador, 1-2-0, deixa 8. 2067, boa tarde. Boa tarde. Contato radar, suba para nível de voo 360, via saída São Bruno. 360, via São Bruno, voo 2067. Cargo Kiosk, ciente, na coisa livre. Bom dia. Eu não acho autorizado decolar, pistão 7, vento 120 graus, 09 graus. É aqui no Índia, chama 121, 19 para qualquer. Já decolou aos 4-7. Curva direita, curva do Axé, preparando para a poncha, no controle de Salvador, curva 20, décima 8. Direita, curva do Axé, 208 ao controle, o quilo Romeu Alfa. Curva Salvador, o Papa Tango, o quilo Romeu Alfa. Papa Tango, quilo Romeu Alfa, mantendo sobre a regra de voos de trás e no metal, na curva do Axé, continua para a barra. Autoriza da presente 2500, direto para o destino, para o quilômetro lógico, é controle. Autorizado, quilômetro lógico. 2500, direto para o destino, quilômetro lógico. Daos, 1-0. A linha de colônia, 3437, decolado 50. Chame agora o controle de Salvador, 120, décimo 8. 3437, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Contato radar, sua Bravinho 360, via saída Arco 1. 360, via Arco 1, nota 347. contact no Índia, mantenha a cabeceira 17, supondo que a aeronave que vinculou à sua frente, saindo no mesmo destino, numa rota nível inferior. Vai dar mais 2 minutos para iniciar a decolagem. Aqui no Índia, mais 3 segundos. Passa aqui no Índia, autorizado, decolar, pista 17, vento 130 graus, 09. Decolou ao 55, chama agora o controle de Salvador, segundo 20-28. Exatamente, boa. Índia. Salvador, boa tarde, papapá, Serra, aqui no Índia, Arboruno, Elefa. Boa tarde, Serra, aqui no Índia, com contato radar, segundo a linha de voo 380, via, saiu da Arboruno. Via Arboruno até o 380, Serra, aqui no Índia. Porque o Índia tem condições de controle de postura da carta? Positivo. Chama-me de segundo, informação de tráfego, uma hora, 11 milhas, muito baixo, cruza nível de voo, mantendo o nível de voo 025, grave 92 alfa. Ciência, estranho, é preciso. Sapatão, o quilo, reais, para tráfego, uma hora, 2 milhas, nordeste, cruza nível de voo 066, necessita para 4 metros, alfa 3, 2, 0 da Avianca. Papapá, Sierra, Cid, informação de tráfego 1 hora, 20 mesmo, nordeste, cruza no vídeo 0, 60, descida para 4 metros. Sentido tráfego, certo, Lídia. 43437, chama o centro Recife, frequência no 28.8, terra no 2.0. Apresentou 3.0, 3.4.7, já boa tarde, bom trabalho. Já 35.000, informação de tráfego 1 hora, 2 anos mesmo, oeste, cuja nível de voo 030, subida para 380. Cliente Oceanair 6356, aviso do alto tráfego. Após o estado aí, pode descer para 2.000? Aguarde, né, 35.000. Atenção para dois motores, autorizado finado, que tem uma tela 7-3, é posto estabilizado no localizador. Motivo 2000, autorizado procedimento, vai reportar estabilizado, Xerema. Controle autoriza, eleva para o Serra de Índia. Aguarde, Serra de Índia. Cargou pequeno. Pergunta livre. Autorizado ingresso, reporte a linha de ponto na cabeceira 17. Então, o que eu acho que você me chama de tudo? Quilômetro, tá, 27 milhões de cidade de Leite, vai ter sido tudo encerrado, na próxima sessão, eu vou tomar um sequência para coordenação. Vitor Delta, após a decolagem, mantém a ponta até 2000, após curva esquerda na saída da Cuca. Semana 3, o começo é no na última semana, 9-5. Não, sim, bem. Justo no 09, continue a aproximação, aguarde a autorização do pouso. Aguardando, 6-3. Vitor Delta decolado aos 02. Chama agora o controle Salvador, 120-28. A 02, chama aí Salvador, 08, Lima Cidão. Puxa leve 356, ajustado, autorizado, pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 1-1 mais. 11, confirma o vento, por gentileza. 1-1-0 graus, 1-1 mais. Autorizado, pouso, puxa leve 356, cabeceira no 0. Ponta prêmio pés, após prêmio pés, curva esquerda, direto pro Cali, Mato Grosso. Era direto Boca Lima, Vista Delta? Confirma? Uma Vista Delta esquerda, direto Boca, ou pode conseguir mais adiante, senhora? Tem Jamo inicialmente, Lima Vista Delta, agora estou na Costa 36. Jamo inicialmente, Lima Vista Delta. Azul 2772 está para 4000 pés, que é legal na 099. 4000, está liberada a restrição de 5000 assumir, tá? Autorizado, 2771. Legal a restrição e está 2772 para 4000. Tango Lima Vista Delta, o centro de licença com direto à saída. Afirmativo direto Jamo, então, confirma. Sapatão Serratinho Índia, chama o centro Recife, trocou em 32, do sinal 8, eterna, 1, 2, 6, do sinal 0. 2, 2, 2, 0, 0. Só confirmando, senhora, Lima Vista Delta mantém direto Jamo? É direto Jamo, Sapatão Lima Vista Delta. Delta. 2-1 da Escolada. Bona Eco, mesmo nome, você é minha atriz também. Agora eu vou no fone e mantenho as corredores iguais. Eu acho que a chuva será noite, não posso preparar o táxi. A banda de Vitor Hotel Delta, mantenha a subida de Vitor Hotel Delta, que é legal na 019. Então, Delta, papai de fome, informação de tráfego dos 07 minutos. Terminal 10, mantenha os outros pés. Papai de fome, informação de tráfego. 9 horas, 7 dias, Jumilão 10, mantendo 1.800 pés, peça alfa 2.8. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 110 graus, 09 graus. Decola 0, Alto 277 minutos, para 2000, autorizado final, procedimento eletrônico, busca autorizado no localizador. 7 para 2000, entende, está autorizado o final do procedimento, vou voar tudo na 2771. Número 255, doutor Vinha, chegada a ponto para 4, meu país, que é legal, 0119. Paris, tem um sol passando da sua casa, pai. Sim, está passando, escolhe a base, né, para Decolados 1-1, chame agora o Coteiro Salvador, 120, décima 8. 308, obrigado. Delta com o Fórmula de Retorno, na outra, desse lado, 95. 95, Delta com a Fórmula de Retorno. Não, Delta. Estou descendo, desculpa. Salvador, com a Delta com a Fórmula de Retorno. Capatão, Delta com a Fórmula de Retorno. Consegue final 1-7, com a Delta com a Fórmula de Retorno. Na segunda, até no final, 1-0, vocês já esperam no final do 7. Gente, o Delta Papai do Fórmula prosseguindo para a final do 7 e aguardando a autorização. Papai, o meu telefone está fazendo os nomes de curso. Autorizado, táxi, aposta na Roberta. Eu deixei o 7-1 completo final do procedimento, estou em 1-8, decimal 9-5. 1895, boa. Como é que o emprego novo devido à aeronave na sua posição agora de 3 horas de, na chegada a Ponce e descido o Chicão Boeing? Tá ok, obrigado. Uniforme, salinho 320, curto pela sua esquerda, você pode receber no final do 7. 360 pela esquerda, o Delta está em uniforme. Azul 2771, na escuta da torre. A escuta passou ao externo. Azul 2771, ajuste no 018. Cruzado pouso, pista 10, vento 140 graus, 109. Formação Papa Alfa 28. Em aproximação para pista auxiliar, não vai ter perigo de pouso. Gente, livre pouso 2771. Tanto em 378, sou utilizado o vazio a pouco. Tá bom, Tereza, obrigado. 355. Deixa a dúvida, pode autorizar o final do procedimento que ele é satisfeito. Se não houver informe estabilizado. Autorizando a 44 a sua identificação do caminho de voo 050 e a chegada por mês de junho. Delta Papai Uniforme, gente, tinha observação, agora a direção em curso. Gente, aguardando autorização, terminal 27, Delta Papai Uniforme. Uniforme, o Delta já liberou o estado no 7. Está autorizado pouso pista 17, vento 170 graus, 100. Livre pouso no 7, o Delta vai sair, sabe? Centro Recife, 126 decimal 85, caso negativo 125 decimal 45. 3355, obrigado. Taxi Eco, Chumos Salvador, 121 decimal 9. Libra na Eco, 2 decimal, boa.